empurrão metódico. Vai. Mergulha no silêncio pré-aquático do mergulho onde vagarosamente me mergulho. Primeiro até o soalho, milímetro profundo por baixo da carne da madeira, no epiderme da cera, logo depois até ao tacão. Um arrepio na barriga quando, por fim, o líquido interior gaseificado se festeja em mim. Me aquece a digital impressão que é comichão, a liga na perna como um silício de festim, cena impressiva no nervo ao que é. A coisa atacadora que aconchega o santo sapato à fé do pé, antes torcida e coisa que flameja, agora entretecida em umidades laterais, coisa estendível no lajedo onde me meço, deitado e frio, o que é altar da fé onde trôpego tropeço. Não há silêncio mais translúcido que a caverna opaca onde a goteira se instalou. E compassada, tritura o nevoeiro que na alma da minha casa penetrou. É um ping-ping duvidoso, porque coisa interna, interior ao braço, interior ao antespaço, cadência de silêncio, agora em treinamento, cuidados intensivos, pão de calo sem fermento, coisa que medra por cima do gesto que não faço, que no corpo vazio se finou.